Naturalmente, também quisemos, com sentido de responsabilidade, fazer a abertura formal do período balnear. Como disse atrás, vai de 1 de julho até 31 de agosto, 61 dias ininterruptos, mas quisemos o fazer de uma forma leve, não provocando uma grande aglomeração. É tradição da abertura da época balnear aqui em Alvoque das Várzeas, mas também nas outras praias fluviais, fazemos cerimónias mais alargadas. Particularmente habituámos-nos aqui em Alvoque das Várzeas, fazemos uma cerimónia comunitária. Esta é uma praia, por tradição, uma praia familiar, muito direcionada para acolher famílias com filhos. Aliás, o tipo de turismo que Alvoque das Várzeas proporciona enquanto aldeia de montanha é convidar as pessoas a apreciar a vivência da aldeia, a apreciar a envolvente paisagística que finalmente e felizmente gradualmente vai recuperando através da regeneração natural. Este ano tínhamos previsto uma grande intervenção e grandes eventos no âmbito do plano de animação da Rede das Aldeias de Montanha, estando suspensos os eventos que promovam a aglomeração de pessoas. Portanto, esses eventos terão que passar para 2021, com acumulação, portanto, de dotação financeira, o que nos permitirá, por exemplo, temos essa expectativa em 2021, fazer aqui uma grande iniciativa, que são esse festival já marcante, que é transformar esta aldeia num autêntico museu vivo, que são as paisagens sonoras de montanha. Esperemos que em 2021 regresse essa grande iniciativa, em que dá vida a toda a comunidade alvocense, a toda a aldeia de montanha de Alvoque das Várzeas, no âmbito dessa iniciativa do Plano de Animação da Rede das Aldeias de Montanha, que é o Paisagens Sonoras de Montanha, um festival de rua, um festival de aldeia que dá vida a todo o espaço comunitário. O convite que deixamos é que quem venha para Alvoque das Várzeas venha em família. Temos alojamento turístico de qualidade, temos zonas balneares que cumprem todas as regras sanitárias de segurança, ou seja, geram confiança. Até ao próximo domingo, onde é expectável que a praia tenha uma boa ocupação, vamos aqui ultimar alguns pormenores que têm a ver com a valorização da componente areal. Já deveria ter ficado ontem instalada a almofada de areia para dar outra qualidade, outro conforto no acesso ao rio. Vamos também melhorar alguma sinalética até domingo, relativamente a ficar muito claro os percursos a utilizar para dar mais segurança aos utilizadores. Dizer que o princípio da segurança, o princípio da defesa da saúde são os pilares fundamentais, são as prioridades que queremos implementar na praia. Temos um nadador salvador que está preparado, que está instruído relativamente aos cuidados a ter, e queremos melhorar todas as condições em termos de informação e da pedagogia junto dos utilizadores da praia, para que as pessoas venham para aqui desfrutar da praia em condições de segurança, com total confiança, porque, volto a dizer, esta é uma praia dirigida às famílias, é uma praia familiar.